esta vela pra ti e peço que me devolvas a querência que eu perdi. Menino do pastoreio, traz a mim o meu rincão. Eu te acendo esta velinha, nela está meu coração. Respirando a liberdade que eu perdi naquele dia que me embretei na cidade. Negrinho do pastoreio, traz a mim o meu rincão. A velhinha está queimando, aquecendo a tradição.